Essa é o Web Rádio Melhor do Baile da Saudade. Hoje a transmissão tá pai d'égua, viu? Toda essa galera recordando. Oi? Muito tempo se passou, um dia eu voltei. E ao chegar na estação, uma garota avistei. Sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus, eita, saudade, pai d'égua. DJ Neto de Amarilhoa. Dizem que o tempo apaga tudo. Dizem que o tempo faz e desfaz. Eu sei apenas que o tempo passa e a cada dia eu te quero mais. Eu sei apenas que o tempo passa e a cada dia eu te quero mais. Vem amor, em que tempo for, estarei a te esperar. Vem, eu sei, nem o tempo vai conseguir esse amor apagar. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Passa depressa, dizem que o tempo parece voar. Eu sei apenas que o tempo passa, mas nosso amor pra sempre vai durar. Eu sei apenas que o tempo passa, mas nosso amor pra sempre vai durar. Vem amor, em que tempo for, estarei a te esperar. Sei, amigo Maguilini, a sua esposa Marília, de Lesbão. Manda um abraço aí pro lá em Fazendinha, né? O Gago, o Bibi, o Val, o Carlinho e a Márcia. Toda essa galera escutando a nossa programação ao vivo lá no Amapá. Dizem que o tempo passa depressa. Dizem que o tempo parece voar. Alô, Alan. Eu sei apenas que o tempo passa, mas nosso amor pra sempre vai durar. Eu sei apenas que o tempo passa, mas nosso amor pra sempre vai durar. Vem amor, em que tempo for, estarei. Bacana, pai d'égua, no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Gravação ao vivo da Web Rádio Melhor do Baile da Saudade. Esse amor apagar. Tocando muita coisa boa pra você, viu? Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! Só pra dar uma esquentadinha assim de leve. Bora, Everton Mix! Você é sua primeira dama! Pra lá e pra cá, filho! Simba! Se você é o caso de você, eu tenho uma moça, tenho um lápis que eu tenho, tenho um pequeno alien, mesmo se eu com muita família, não tem que nesse tombe, se não se não vê te vivendo, se é feito no que eu apre, se aqui na mão que você paga em nós, você não já fez seu mal, mesmo se o mundo vai em menu. Tá de problema lançar. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. O caqueado pai d'égua. Tá lotado. Se se fazer eu caque você, tenho que ver no WhatsApp, tenho lá pro meu velho verde. E eu peito é alien, mesmo se eu vou muito pra mim. Não tem que nesse tombe, se nesse não vir te viva nu. Se é feito nunca vai apoiar, se aqui na mão que você paga nu. O sangue já fez seu mal, mesmo se o mundo vai em menu. Pra mim o problema é dançar. É saudade. Eita, caqueado. No que bolanho, eu vim solinho, eu vim contando, eu vim em menu, me ganho, ganhei, cabelo pleno. DJ Neto de Amarilhoa. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Meu amigo Silvino em Bragança. Já na escuta, curtindo esse caqueado pai d'égua. Vamos nessa! Marindeua. Landelco avisando, dia 10 de dezembro, comemorando o seu aniversário juntamente com o Pop Saudade. Alô, Alan! Eita, caqueado. Galera, só de boa, curtindo a nossa programação. Só mais uma assim, ó. DJ Neto de Amarindeua. Mamãe é um plujiwa. Mamãe é um tzitzitwon. Safé é um emelê. Abraço aí também pra Larissa, o Sávio, o Maxwell, a Lilian e a Maiane, lá em Macapá. Oi! Simão! Saudade. Comitiva em peso, recordando, curtindo esse caqueado Pai d'Égua. DJ Neto de Amarindeua. Me sensa o bateleia. Sal café de juca xexê. Quizá que te deu um ano não tá lá. Sa café tua fuaxé. Que sa cavale de arete. Bon décision. Non pour qui a fini. Ah. Pas même rêté l'île. C'est fini mon enfer. Ah. Où n'y vous n'aimez. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Abraço aí pro Michel Melo, chegando agora. Chegou na hora do caqueado, né? Alô, Michel. Um abraço, viu? Mamão, três horas pra ler. Caqueado. Meu baco tem secreto, o café. Sem ser verita e cajuepe. Songe que as outras iam de timoai. Vou chercher monia pros outranger. Cosa de... Lá de Concórdia do Pará, o Alan, o Davidson Tais, o Vinícius. É que essa galera tá dando valor, tô sabendo, viu? Vamos nessa, ainda tem muita coisa boa pra rolar. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. DJ Neto, o original. Chegou a hora da sofrência.

mas agora vejo o quanto eu me enganei. Mais uma vez escrevo a chorar. Tu nem tiveste pena de mim. Se existe um Deus lá no céu, um dia tu vais pagar. Todo pranto que eu derramei haverás de chorar. Opa! Ai, como é triste a gente viver amargurado na solidão. Sofrer calado faz padecer. Saudade. Escuta ao menos minha canção. Tá lotado. Já que mais nada posso te dar, a dor de uma desilusão. Meu amigo Silas, tá dando valor nessa sequência. Mas de ti só ele, o Marquinhos. Quando eu morrer, lá de Bragança. Mas de ti só esqueci. Também de Bragança, meu amigo Silvinho. Morrer. Ô Silvinho, um abraço pra você, viu? Eita, saudade, Pai D'Égua. DJ Neto, o original. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Sozinho, todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Saudade. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. O melhor do baile da saudade. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho. Bora de Lúcia, bora marcar essa. A lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Esse é o melhor do baile da saudade, fazendo você recordar. Toma-te, filho. DJ Neto de Amarineua. É saudade. Fingida, fingida. falava que era eu que você amava. Agora foste embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos. Fingida, fingida, porque você falava que era eu que você amava. Agora foste embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos. Saudade. Tu és mulher malvada. Um pobre homem, isto você vai pagar. Eu sei que vou esquecer, eu não quero mais você. Sequência Velha Guarda. Rapaz, eu tô lembrando da segundona, viu? Quem escutou a transmissão de segunda-feira sabe do que eu tô falando. Eita saudade! Fingida, fingida, porque você falava que era eu que você amava. Agora foste embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos. Fingida, fingida, porque você falava que era eu que você amava. Agora foste embora, deixando a saudade dos teus carinhos o falsos. O melhor do baile da saudade. Tu és mulher malvada, me deixaste amargurado. Fiquei tão sozinho, já não posso nem dormir. Enganaste o pobre homem. Cristiano Saudade, ele na companhia da sua esposa. Mas você tá recordando só na manha. DJ Neto de Amarindeua. Saudade é a lembrança, o amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Boneca linda, dourada, o sol que nasce vem me contar que nos teus olhos iluminou duas pérolas a rolar. Se você não me esqueceu, sempre também vou lembrar do abraço que te dei, meu bem. Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Sequência Velha Guarda. Rapaz, a galera tá dando valor. Bora, Andréia! Assim, a Tainá, esposa do Cristiano Saudade. Um abraço, viu? O DJ Everton Mix pediu e eu vou detonar. Sequência Velha Guarda. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Logo vai voltar. Eu te amo, eu te quero, és tudo para mim. sem teu amor eu me desespero. Por isso canto assim, meu amor, meu amor. Volte para mim, meu amor, meu amor. Volte para mim. DJ Neto de Amarindoa. Tempo do Brasilândia, né? Vivo a esperar. Você partiu, mas logo vai voltar. Eu te amo, eu te quero. És tudo para mim. Sem teu amor eu me desespero. Por isso canto assim. Eita saudade! Simão! Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Falou-me que a vela cessaria minha dor. Porque você seria uma fada, como um anjo a me ajudar. Oh, oh, uma fada encantada. É saudade. Que viveria para me amar. Para me amar. De repente eu acordei. Que sonho bom que eu passei. Que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo. É tarde, eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração que há pouco se perdeu. Oh, oh. Que foi esta canção por um amor que não morreu, não morreu. Explica, meu amor. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Tchupara. Ele e sua esposa Noêmia. Tá mandando um abraço aí pro Maguilinha. Ele e a Marília. Oi, meu coração. E a pouco se perdeu. Oh, oh. E a que foi esta canção por um amor que não morreu, não morreu. Escuta, meu amor. Saudade. Escuta, meu amor. Eita, saudade, pai d'égua. Escuta, meu amor. DJ Neto de Amarindoa. Se algum dia eu encontrar uma menina que me saiba amar, eu lhe darei a minha vida. O melhor do baile da saudade. Serei feliz e gritarei ao mundo que encontrei meu bem. Encontrei meu bem. E bem juntinho nós viveremos e todo amor. Permitir. serei feliz e gritarei ao mundo que encontrei meu bem, encontrei meu bem, e bem juntinho nós viveremos. Você tá ouvindo o melhor do baile da saudade? Eu lhe darei 24 horas. Tocando muita coisa boa, viu? Todo amor eu lhe darei. Muita saudade. Um abraço pro meu amigo Rui Braga. Alô, Rui! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Uhul! DJ Neto, o original. Todo amor é bem pouco pra te dar. Sequência Velha Guarda, pra quem tá dando valor, tá recordando, curtindo nosso show de saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade.